Um conhece a direção, a outra estrela guia. Um caminha pela luz e a outra se alumia. São as cores do destino que os diferencia. Um dia, um dia, um dia que nasce do seu coração e tudo se resolve na hora da aurora, hora do clarão. Ana, raio e Zé Trovão. Essa questão, quem é que avalia? A nascente da canção, a mágica do dia. Pensar só nos traz alegria. Saber já é outra questão. Somente quando sonha, um homem vai ao céu e o resto é pelo chão. Ana, raio e Zé Trovão. Antena Ué. Especial quando diz te amo. Fica com o ar de quem amou e foi a primeira vez. Você foi o melhor dos sonhos, o melhor do meu passado. Amor, eu vou querer você sempre do meu lado. Sabe, você tem alguma coisa que me faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Que a gente sente. Sabe, você tem um jeito todo especial quando diz te amo. Fica com o ar de quem amou e foi a primeira vez. Eu vou querer você sempre do meu lado. Sabe, você tem alguma coisa que me faz sentir eterno. Tem esse calor que me aquece e me protege do inverno. Tem um sabor tão diferente. Sabe, amor, o que importa é o que a gente sente. Você é como o vinho antigo. Sabe, amor, o que importa é o que a gente sente.

esquecer. Bésame, bésame mucho. bésame. Bésame mucho más. Bésame. Bésame mucho mais. Julinho Teixeira. Nelson Oliveira. When neither I nor earth existed, when everything was moon or stone or shadow, with the still light of the morn. This stone could then have been my house, my windows or my eyes. This granite rose recalls something that lived in me, a cave, a universe of dreams. Inside the skull, cup or castle, boat or bird. I touch the rocks, the nations thrust it forward, pounded in the brine, and I know that flaws of mine subsisted here. Wrinkled substances that surface from the dead. Has not died for me. It's what I was and shall be. The tranquility of struggle stretched beyond the brink of time. Gosto quando chegas e me beijas na porta da entrada. quando me abraças, me pegas, e do jeito que me levas e me jogas na almofada. Gosto quando preparas dois drinks e me serves com requinte, segundo as intenções. Quando te deitas no meu peito, quando brincas sem respeito, soltar os meus botões. Gosto de rolar pelo tapete, preparar o teu banquete e fugir pro corredor. Quando a fome quase te devora, teu olhar então implora e eu te nego, meu amor. Gosto de brincar de menininha e na mesa da cozinha te convido pro jantar. Corro e me caças no banheiro, na água morra do chuveiro. Impossível te negar. Gosto quando vamos para o quarto, com a alma e o corpo farto, conversar sobre nós dois, de passar a mão por teus cabelos, de brincar com teus pelos, sem deixar nada pra depois. Gosto quando olhas com ternura e me tocas com doçura, dividindo o cobertor. Quando te espreguiças e inalas, num carinho tu me falas boa noite, meu amor. No banheiro e na água morna do chuveiro, impossível te negar. Gosto quando vamos para o quarto, com a alma e o corpo farto, conversar sobre nós dois, de passar a mão por teus cabelos, de brincar com os teus pelos, sem deixar nada pra depois. Gosto quando olhas com ternura e me tocas com doçura, dividindo o cobertor. Quando te espreguiças e inalas, um carinho tu me falas boa noite, meu amor. Gosto quando olhas com ternura e me tocas com doçura, dividindo o cobertor. Quando te espreguiças e inalas, um carinho tu me falas boa noite, meu amor. Após ano, chora e reclama. Você me ama, geme baixinho, olhos nos olhos, rosto em meu peito, corpos na cama. E ela só quer propriamente um futuro seguro na palma da mão. Ela só quer simplesmente a calma. pro seu coração. Você me ama, ela duvida e é claro que eu amo. Em verdade engulo a vontade de lhe perguntar também. Você me ama, ah meu bem, o amor não se fala. Se queima na vida, na chama, se vive e se ama. Chora e reclama. Você me ama, geme baixinho. Olhos nos olhos, rosto em meu peito, corpos na cama. E ela só quer propriamente um futuro seguro na palma da mão. Ela só quer simplesmente acalma pro seu coração. Você me ama, ela duvida e é claro que eu amo. E em verdade engulo a vontade de lhe perguntar também. Você me ama, ah meu bem, o amor não se fala. Se queima na vida, na chama. Se vive, se ama. Você me ama. Você me ama. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.